www.cds.com. Uma pessoa dessa tá dizendo que não senta. Não engana não que a porra vai ficar nojenta. Ela quer deixar a bunda lenta, sobe com a bunda lenta. Deixa a bunda lenta, sobe com a bunda lenta. Deixa a bunda lenta, sobe com a bunda lenta. cds.com. Ah, tudo bem? Uma pessoa dessa tá dizendo que não senta. Não me engana não, que a porra vai ficar na gente. Deixa a bunda lenta, só com a bunda lenta.